Então, resumindo o que o senhor falou, eu diria assim: o senhor vai me dizer o que o senhor acha. Bem. Fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim. Ponto. Aqui estamos, então, começando o nosso passo de número 4, graças a Deus, com Benedito de Aruanda Graças a Deus, né, e meu? Família Limitada. Que Deus nos abençoe, né? E me pergunta, meu. Então, qual é que é? Como é que o senhor vê isso? Não é livre quem não obteve domínio sobre si. Quem não é livre. O velho ouviu, agora eu gosto de repetir, hein? Não é livre quem não obtém. Obteve Obtém. domínio sobre si. Olha, meu filho, o raciocínio dessa criatura pecadora, viu, meu? Vai estar tá brincando, vai já entender hoje. É a mesma coisa, vai ficar pregando a mesma palestra. Sim, mas de outro ponto de vista, aí mais É um gente outro entende. ponto de vista. O ponto de vista agora dele foi mais do ego do que a essência pura. Foi mais de como a roupagem se mostra, não no sentido físico, mas no sentido idealizado. Repete a pergunta de novo. Não é livre quem não obteve domínio sobre si. Não é livre quem não obteve Domínio sobre si. sobre seus Domínio sobre si. ideais. Porque se você só tiver ideais, quem diz que você vai concretizar algo? E não estou falando no sentido externo, estou falando interno também. Ideal. Ideal. É o meu ponto de vista, já que nós estamos falhando, eu estou tirando as minhas costas, viu, meu filho? É, tô vendo, viu? É o meu ponto de vista. Eu estou sendo só, como se diz na Terra, simplificando, mas eu posso filosofar em cima disso, vamos achar melhor. Não, mas ideal quer dizer o quê? Porque não existe o ideal. Desejos, vontades, propostas. Porque se você não tiver este controle em si, isso tudo passa a ser vício. E passa a ser presilhas também. Então, quando você domina isto, isto não se torna vício. Isso se torna só um propulsar para algo a mais para você. Dentro da sua autorrealização, no sentido de conquista social, para conquistar algo através das suas idealizações, pelo seu se mostrar ao povo, ao público, como ideais. Agora, se você não se controlar, não se ter, não se dominar, esses ideais ficam o quê? Viciações. Eita. Você passa a ser escravo do desejo, no sentido mais bruto do ego. Das incógnitas. Tá, incógnita. Você entendeu como é tudo correlacionado, meu? Sim, senhor. Então, o senhor falou antes o seguinte: o homem procura fora o que devia vasculhar lá dentro. Sim. Agora, ao que tudo indica, essa Quando escuridão. procurar fora, sem vexações. Sem vícios. Você já notou, meu filho, que quem deseja muito é porque não é? Apenas estar, mas não é ser? Entende, meu filho, onde eu quero chegar? Eu entendi, mas explique mais. Benedito, é errado eu desejar as coisas na minha vida? Se você não é autêntico e você está hoje bem pela conveniência, Eita. amanhã bem pelas aparências, os seus desejos passam a ser vícios graduados pelo teu ego petrificado, no bom, no ruim. no mais ou menos, no quase, no talvez, no quem sabe. Tá entendendo, meu filho? Sim. É isto que vai dominando você. Essas incógnitas de que, meu Deus, como é que eu vou me acordar amanhã e como é que eu vou estar em tal situação e como é que eu vou me manter na outra circunstância. É diferente daquele que nem deseja, apenas é. E é em todas as situações, e é em todos os estados, e é em todos os lugares, e é em todas as graduações. Uma coisa só, si mesmo. Porque se ama com autenticidade. E se ele se ama com autenticidade, ele não faz esforço e nem faz força para ser. Em todos os lugares, lá ele é. Eu poderia dizer lá está, mas eu vou dizer é. Entende, meu filho? Sim. Ele não precisa carregar um monte de mochila cheia de pedra para ficar graduando bem e mal, certo e errado. Não estou dizendo que desejar é ruim. Eu só estou tentando dizer que a forma que o ego se mostra através dos desejos é cheio de pedras, criando várias graduações, vários degraus, degraus na Terra. E perante as suas concepções, o desejo petrificado vai aumentando os vícios, vai sustentando as incógnitas, vai despedaçando a sua personalidade, por aí, em várias pedrinhas, para outros perdidos de si mesmo juntarem e levarem nas suas mochilas. Está entendendo, meu filho? Sim. A autenticidade, no caso, faz então a pessoa reconhecer que precisa, a vida pede mais dela para poder dar tudo que ela quer. Na verdade, a vida não pede é nada. Uhum. A vida, se nós falarmos pedir, a vida sugere a ela, vem a mim. Só isso. Uhum. A vida não te pede nada. Porque para a vida ser vida, você precisa em autenticidade estar em vicissitudes. Você precisa estar autêntico consigo mesmo, com a tua essência. Só que aí vamos entrar num outro ângulo. É, vamos. Para estar no amor, numa eloquência correta, segura, meu jefe. Uhum. Não quer dizer que você vai deixar de viver a sua vida. Se você está num estado próximo à plenitude, próximo à total paz de espírito, ou total, cada um gradua como quiser, uhum, e alegria, você por si já é a emanação da satisfação, no sentido mais puro de êxtase, no sentido mais puro da ignorância, que é o puro afeto. O afeto em si já diz, Benedito, tem como você simbolicamente provar que a ignorância é a luz da minha vida e está dentro de mim pelo nome que a ciência comprova? Sim, afeto. Porque o afeto já é uma sensação que exprime nas convicções íntimas psíquicas do ser humano a sua pureza por natureza. Leia o que é afeto que você vai ver. Não afeição. Porque o afeto é uma sensação elementar da alma humana. Está entendendo, meu filho? Sim, sim. E quem tem afeto vai se afeiçoar o quê? É. Se ele se afeiçoar uma coisa, apenas no sentido de apego, deixar bem assim como se diz, distinto, né, meu filho? Uhum. O afeto dele já vem com uma afeição pelo ego. E mesmo assim, as afeições não é ruim. As afeições só se tornam ruim, foi a explicação que eu dei do ego. É. Quando o ego é petrificado. Uhum. Porque canaliza agora, mal. Se o ego, ele é não dominado, porque a perfeição do amor não briga com o ego. Ela apenas utiliza isto para moldar você para não agredir o outro externo. Buda, Jesus Cristo, usou isso. Eles usaram o ego, sim, mas de uma forma sapiente, de uma forma que não agredisse as outras pessoas. Porque até então as pessoas que estavam aqui, até onde eu cheguei no tempo do Buda, ninguém vivia com uma lâmpada na barriga iluminada. E no tempo de Jesus, não era todo ser humano, como se diz na Terra, que vivia alado com asa voando para lá e para cá. Já pensou se eles utilizassem o ego como realmente eles são? Em primeiro lugar, já nem teria ego, seria só luz, ia ser um clarão que ia chegar à humanidade. Não ia ser um pirilampo perante pensamentos como lodaçais, como o filho escreveu numa oração aí, que ia, como se diz, criar mais confusão na cabeça das pessoas. Entende, meu filho? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ambos, dentro da sua filosofia sapiente, pela arte de ser autêntico permanentemente, deram essa mensagem para as pessoas: vença-se. Vença-se a ti mesmo. Porque naquela época, na época do Doto, necessitava de umas palavras assim, mesmo assim até hoje. Tem palavras que, se sair com muita docilidade, conforme o temperamento das entidades, os filhos não ouvem. Então tem que vir um Benedito, numa frequência de um algum delay, para berrar. Mesmo que as pessoas não gostem, mas aí toca mais. Entende, meu filho? Sim. O senhor pode... É assim, vai. Explicar só rapidamente para quem está lendo e não, nunca ouviu falar esse termo, Ogum de lei é o quê? Ogum de lei, já diz, lei. É. Não que o orixá Ogum é a lei suprema, mas o orixá Ogum faz acontecer. Mexe com vocês. Entendi. Mexe com seus conceitos mais profundos. E interessante, o orixá Ogum, ele não vai lá com a espada te machucar, te ferir. Não é isso, não. Ele mexe com teus conceitos. Tá. Só que ele não é a incógnita. O orixá Ogum seria o que vocês chamam de inspiração, que vem lá de dentro, para realizar. Entende, meu? Tá. E orixá é uma emanação de Deus com uma qualidade específica Ogum. Tá bom. É isso mesmo. E eu procurei a palavra afeto e ela tem vários significados, vamos ver na qual o senhor mais encaixa. Um é impulso do ânimo, sua manifestação. Sentimento, paixão, amizade, amor, simpatia. E ele pode ser um adjetivo também, dizendo dedicado, afeiçoado, incumbido, entregue. Sim, isso perante algumas concepções. É. A Junhego Velho continua dizendo que o afeto, no sentido beirando a psicanálise, a psicologia, principalmente agora essa mais moderninha, transpessoal, em si, tá ouvindo, meu? Sim, sim. Não se desfaz dessa colocação do filho. Porque o limiar entre o afeto e as afeições é o mesmo limiar entre a alma e o ego. O afeto é a substância abstrata, amorfa. A afeição já não é a substância amorfa. É uma forma concreta para fazer, para se mostrar. Tá. Entende, meu? Sim, e durante... O afeto que o nego está falando, no sentido de essência elementar, nata das almas humanas. Afeto. Por exemplo, meu filho, se o filho lê alguns livros que estudam a espiritualidade dos animais, você vai ver que a maior inteligência dada a um animal provém do afeto. Por que será? Porque quando eles, mesmo os animais, também os animais, alguns já têm egos. Eita. E bem distinguidos. Entende, meu filho? Sim. Porque já tem temperamento em tido de gênio e até embrionário raciocínio. Então, meu filho, o que, que o Iego está tentando dizer, não para lhe provar, mas para tentar ajudar, é que o afeto puro em si, ele é uma substância de luz. Ele é uma substância pura, é no afeto que está a humildade. Porque se fosse na afeição que tivesse a humildade não seria humildade. Como é que um humilde vai se afeiçoar a algo? O que o senhor queria dizer? Está dizendo, meu filho, para ficar mais simples, que o afeto é algo nato da alma humana. Como o ego vai transparecendo, botando para fora isso, que vem as afeições. Entende, meu? Entendi. É se tornar um aparelho e um aparelho útil sem interferência. Isso. E quando você vai perdendo as suas afeições, resta o quê? Será que vocês têm como exterminar o afeto ou as afeições? No sentido primas da evolução. As afeições. Então, meu filho, como é que o afeto não é algo elementar da alma humana? Então, o Diego vai dizer com todas as caras na Terra Clara, tem muita coisa que escreve aí nas palavras de vocês, que o sentido é duvidoso. É. Vai estar sendo bem assim com o Ginatera sincero, não é que o peito velho quer mudar as coisas. Tá. Mas se o sentido do afeto é algo puro, quem escreveu isso que vai me xeleu não está errado. Dentro da concepção de transmitir, botar para fora isto, puro afeto, numa realização, numa expressão tua, ou minha, ou de outros. Entende, meu filho? Uhum. Mesma coisa dizer, o que, que você acha que é humilde? Humilde tem afeições, ou humilde é humildade pura, se alcança pelo afeto a tudo e a todas as coisas? Sei lá que a luz, que tantos espíritas e as pessoas falam, vocês alcançam pelas feições ou pelo afeto? Então vem aquilo, mas os grandes mártires tiveram mais afeições às suas igrejas, às suas casas espíritas? Sim. Mas se vocês notarem, fora das casas espíritas, fora das igrejas, eles continuaram emanando o quê? Afeto. Já não mais afeições. Perante aqueles que creiam neles dentro de um contexto, eles davam o que eles queriam. Tá. Meu filho, tá. Na terceira e na quarta dimensão, tudo que envolve o psique humano, ou psiquismo humano, é graduado por como você se transparece perante a realidade do todo, pelo ego. Então, a palavra não é se libertar do ego. Uhum. A palavra seria o que vocês estão fazendo com isso. Porque com o mesmo ego, se for petrificado, este afeto vai virar só afeições distintas, distinguidas também depois, e depois presas, e depois viciosas. Agora, se você tiver um ego mais fluídico, mais rarefeito, permitindo que sua alma coloque o afeto para fora mais puramente, aonde você estiver, você não precisa desejar lá estar. Você já é. Entende, meu filho? Sim. É diferente as conotações, colocações, mas cada um dentro do seu tempo, do seu afeto e das suas afeições. Vem, não está dizendo também que desejar e ter afeto é ruim. Mas, por exemplo, a posse. A posse não é um afeto, é uma afeição agressiva. Uhum. O amar é uma ação provinda de quem tem afeto. Várias formas de amar provém não do afeto, mas das afeições do ser humano. Entende, meu neto? Sim, então... É isso. Quando a gente diz, não é livre quem não obteve domínio sobre si, eu posso dizer que é livre quem obtém o domínio sobre si. Perfeitamente. Tá. Mas vamos dar dentro dos aspectos que nós estamos falando, viu, meu filho? Uhum. Porque tem outros aspectos do psiquismo humano nas ideologias do estudo da alma, no geral, como vocês falam da Terra, que pode modificar um pouquinho, mas quase tudo, quase, né, diz quase, porque são várias cabeças, vai chegar numa forma próxima ao que o Diego está tentando também chegar. Tá. Tentando também chegar, viu, meu filho? Uhum. Agora eu quero... A verdade não é minha, é nossa. Graças a Deus. Graças a Deus, porque se for só a mim, eu estou limitando todo mundo, inclusive eu e vocês. É. Então, traduzindo isso, eu quero traduzir isso para uma forma assim, totalmente, que a gente não tratou ainda, diferente. Vamos pensar assim, eu tenho um edifício com 4 andares. Lá no andar de cima, começo pelo meu senso de identidade. Sim. Depois, dependendo de quem eu acho que eu sou, vem os meus pensamentos. Bom, se eu sou assim, eu penso assim. Daí, dependendo dos meus pensamentos, o próximo andar são as emoções. Então, se eu sou assim, eu penso assim, eu me sinto assim. E no andar térreo, já é as ações. Então, tem assim. Se eu sou assim, eu penso assim, eu me sinto assim, eu só posso agir assim. Então, o senhor acha que, conhecendo esse esqueminha, eu posso dizer, bom, se eu tenho um senso de identidade de egoísta, eu vou pensar como egoísta, vou me sentir como egoísta e vou fazer coisas que egoísta faz. Meu agir feio. O primeiro andar seria, na verdade, qual o primeiro andar que o filho deu? Dá um nome aí. O senso de identidade. Senso de identidade. Então, o velho vai falar dentro do ponto de vista do velho, tá bom, meu amigo? Tá. Você fala depois do senso de identidade do pensamento, não é isso? É. Então, você pode raciocinar, mas a razão plena só é alcançada no alinhamento do sentimento com o pensar. Tá. Para você materializar algo em emoção, é só assim. Uhum. E para realizar algo no externo também. Senão o teu pensamento fica vago. Os loucos, como vocês chamam de loucos, alienados, eles estão em total desarmonia e desequilíbrio, não é com as suas emoções, é com seus sentimentos e pensamentos. Por isso que muitas vezes, emocionalmente, eles ficam insensíveis ou hiperagressivos. Tá. O sentimento... O sentir. Sentimento em si. De sentimento. Não estou dando o nome de sentimento nem de amor nem de ódio. Tá. O sentimento é uma coisa, o pensamento é outra. Se você tirar o sentimento de alguém e botar só o pensamento, os raciocínios saem desordenados, cortados, sem nexo. Porque é o sentir que dá razão ao pensar. Tá. Na terceira dimensão e na quarta é isso. Porque se fosse o contrário, a intelectualidade seria título de nobreza de luz, e não é. Uhum. O senso angelical vem da nobreza do sentimento, não da pureza do pensamento. Então já o fio, ao meu ver, vamos rever alguma coisinha aí, viu, meu? Ah, entendi. Então o senhor está dizendo que o sentimento era para vir no andar de cima. Não. Junto. Seria, como se diz, um duplex. Gostou, meu filho? Eita, que esse velho tá avançado no tempo, hein? Pensamento e sentimento. Não tem como separar. Separa, meu filho, para você ver. Separa isso, o ser humano regride alguns animais. Não. Só que quando vocês falam gentil, o velho tá falando de reflexos psíquicos, cognitivos. Claro. Entende, meu filho? Sim. Raciocínio, inteligência, psicofísica. Se o filho quiser ver, pode ver aí enquanto eu estiver falhando. E tem várias em si. Tem inteligência psicofísica, mas tem várias subescalas e está cada vez mais a psicanálise vendo outras inteligências ainda aparentemente não catalogadas ao público. Tá. Mas assim. Mas também tem a outra inteligência que já envolve os reflexos dos sentidos conhecidos por tato, paladar, olfato, enfim, visão e audição, que é a inteligência biopsíquica. Aí o filho vai dizer, mas já é física, sim, mas é uma inteligência que causa as impressões. A inteligência psicofísica causa o que vocês chamam proximamente de sensações. E a sensação, junto com o sentimento, organiza a razão. Junto com o que vocês chamam de raciocínio. Coligado com o que vocês chamam de inteligência biopsíquica. Instigar de emoção. Coligado com o quê? Com os reflexos da razão. Perante o conviver e o perante o conceber. Tá explicado. Ah, entendi. Entendeu agora, meu filho? É como se o pensamento fosse o perispírito da emoção. Perfeitamente. E o e laço... pode colocar isso, mas já é verdade. E não é uma paieia, não, que nós estamos fazendo. Olha lá, e o laço fluídico que une os dois é o sentimento e a sensação. Sim. Que é a nobreza angelical. Aí vocês dizem, mas como é a nobreza se tem pessoas que sentem ódio? Se ela sente ódio, aí vem de novo a explicação do ego petrificado. Tá. Entende, meu filho? É Sim. só fazer correlações, coligar as coisas. É uma coisa ligada na outra. É. Então. A única coisa indivisível é a alma, que alguns chamam de espírito, eu não estou aqui criando confusão. É, a alma é o espírito encarnado. Perfeitamente. Isso. Então, como eu tô falando pros carnados, vem de Jaxim, né? Isso, isso. Pra que dificultar, né, meu filho? É, não tem problema. Então, é assim. Se eu tenho o senso de identidade de um viciado, então eu vou ter pensamentos e emoções de um viciado. E o meu pensamento junto com a minha emoção vai criar a minha vontade de agir, então eu vou agir segundo eles. A sua vontade de interagir dentro de um padrão fixo numa forma de emoção, a ansiedade. Ela. É um alimentando o outro. É um alimentando o outro. Então, se eu quero mudar alguma coisa, não é mudando as minhas ações que eu vou mudar o meu senso de identidade. Mas o contrário, se eu mudar o meu senso de identidade, eu vou começar a ter pensamentos... Homem, conheça-te a verdade e vos libertará. Ah. Jesus não fala da ação externa. Olha lá. Jesus fala da reação interna. Eita. Só revisando, então. Se eu... O jeito, então, no caso, eu não quero mais ser viciado. Então, eu troco meu senso de identidade. Primeiro eu digo a mim mesmo, não sou viciado, vou procurar saber como aquele que não é viciado pensa e os sentimentos e sensações que ele tem, definindo a emoção. Então eu vou ter poder definir minhas ações diferentemente, considerando e respeitando o tempo da transição. É isso aí, meu filho. Tá bom, então. Vamos passar então para a missão do homem inteligente na Terra. Eu vou ler ao senhor uma frase e a gente conversa sobre isso rapidamente, tá? Não, ó, começa assim. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Sim, o mundo é transitório em tudo. Em tudo? Em tudo. No mundo, ouve o que eu estou falando. Sim. Então, mundo externo. Se é transitório, compensa mais você buscar se expandir em sentimento... De dentro para fora do que de fora para dentro. É, em sentimento de amor do que intelectualmente. Para ter amor é na cabeça ou é no coração, meu filho? No coração. É no raciocínio, na intelectualidade ou é no sentimento? No sentimento. Ó, voltamos de novo para a obra lá no quarto andar, né, meu filho? É. Então, meu filho. Não, mas agora a gente trocou. Tinha quatro andares. Eu fizemos... Eu tô brincando com o filho, mas é a mesma Sim. coisa, tá coligado. Mas tá certo, a gente fez um duplex, né? Duplex. Então, tem, agora só tem três andares. Só tem três andares. E o do meio estão juntos. Do meio estão coligados, né? Que estão juntos. Então isso, coligar, eita. Coligar uma coisa leva a outra. O ser humano é assim. Tá. Quando o ser humano vai mudando, deixa eu lá, posso dizer, a sua realidade, vai refinando a sua realidade, o que está ao seu derredor vai tendo outros sensos de qualidade. E de até mesmo de quantum. qualitativo. Gostou da palavrinha quanto? É, só quer passar meia hora explicando, fica inventando. Eu tô chegando, então eu embato. Você tá me dando deixa e eu tô pegando a cota, tô puxando. Tá certo. Então, o que que é quantum? Quantum, filho. Quantum, no sentido mais de expansão, não de quantidade, não. Uhum, tá, entendi. Bom, então vamos lá. Elasticidade, o filho corrige, por favor, falando. Falou bonito. Você pode corrigir o que eu falei, meu? Sim, senhor. Elasticidade. Isso, neste sentido. Quanto neste sentido? O filho fica mais amplo. Quanto mais vivicitude, amplitude que tu tiver na atitude de ser sincero com os teus princípios de benemérito. Benemérito. Já falei isso ao bicho uma vez, né, meu filho? Sim. Quanto mais você tiver isso, mais amplitude você vai ter no estado de benemerência. Eita, tudo que vem para você não é coincidência, é fato. Fato de vivência. Eu respondi sua pergunta. Eita, que o senhor está formoso. Mas diga assim, o que que é benemerência? Benemerência não é como os filhos pensam. Vou ter que falar assim, tá, meu filho? Você me perdoe. Não, eu também. Tá bem explicado. Ah, eu mereço algo. Não. Você é o merecimento. É muito interessante se a benemerência ou benemérito não vem com orgulho e vaidade. Quem tem orgulho e vaidade não tem benemerência. Porque é um senso em si. Ah, entendi. É um senso de estar em benemerência. Para quem olha de fora para dentro, para quem olha bom dia assim para o Shell Jeffs. Eita. Agora, o Shell Jeffs tem a essência benemerente em si. Uhum. A benemerência, ela está em aderência junto com teu amar puramente. Amar-se a si mesmo puramente. Mas, Benedito, aquelas pessoas que eu vejo dizendo, porque eu mereço, eu sou benemerente. Porque eu mereço. Isso aí, para mim, é a firula do ego. Mas e quanto? Petrificado. E quanto ao fazer por merecer? Meu filho, aí que está diferente. Uhum. É um senso de realidade una. É um senso de realidade. Você não precisa fazer, você é. Porque se você tem benemerência, não é um ganho físico. Você pode, por exemplo, fazer um concurso. E você tem isso dentro de você, e você, poxa, 10 passaram, ganharam, eu não. Ó, não deu. Benemerência é isso. O contrário disso já é, ganhei e perdeu. Entende, meu filho? É um estado de ser. É um estado de ser. Que não por depende. Isso que é senso de benemerência. Que não depende, não se relaciona com os acontecimentos externos. Sim, com a ocorrência latente. Tente permanente interna que você está consequentemente, continuamente mantendo. Então, dono da sua vida. Deus da sua própria vida. Então não tem nada a ver com merecimento. No sentido puro, não. Tá. Porque quando porque fala... para que criar outra palavra? Se já tem merecimento, é merecimento. Isso. Já tem benemerência, é benemerência. Agora, a benemerência no sentido amplo, físico, que aqui se dá na terceira dimensão, e os filhos de alguns correlacionam com isso. É, então, mas não... Chatos e perdidos, né, meu filho? Tá, entendi. Ganhou e perdeu. Vitória e derrota. Uhum. Como se Jesus em si falasse da divina providência, inatente benemerência à humanidade, ficasse apontando o dedo, dizendo, tu merece, tu não merece. Tá. Eu quero... Isso é ilógico, entende, meu? Sim, sim, sim. No sentido espiritual, a benemerência é isso. Agora, no sentido dual do homem, aí já muda muita coisa. Uhum. Eu estou falando em sentido dentro do olhar espiritual, da verdade do espírito. Tá. Não dos prágios cognitivos um para o outro do homem atual. O homem é só uma passagem também. O espírito, não. Então tá. Vamos colocar isso daí num quadro e trazer para o nosso complexo onde temos a identidade os pensamentos, as emoções e as ações. Se, por exemplo, eu hoje sou uma pessoa que ainda não ganhei a... Benemerência fica entre os sentimentos e as emoções, que cria o teu estado de realização permanente. Entendi. Satisfação plena. Tá respondido. Tá. Tem nada, tem a ver com pensamento, porque não tem como descolar uma coisa da outra. Uhum. Mas no sentido mais simples é isso. Tá. Aí você vai dizer, mas para aí, Benedito, quem pensa é meu cérebro, não é meu coração. Velho, diz coração é simbolicamente, viu? Sim, meu? O coração também pensa, né? Hoje a gente já descobriu. Com certeza. Então, meu filho, né? Nos neurotransmissores, essas coisinhas simples já aí. Então, meu filho, é entre o sentimento, trazendo o sentido, a razão, trazendo o raciocínio, ocasionando o autodomínio e, assim, a quietude das emoções, transparecendo no ato de atitude de apenas ser, não mais estar sendo hoje uma coisa, amanhã outra. Uhum. Eu expliquei de outro jeito. É. Mesma coisa. Eita. À vontade, meu Deus. Então, eu estava voltando, trazendo o senhor lá para o nosso complexo. E daí o senhor disse que a benemerência está entre o pensamento e as emoções. Então, já chegamos e entendemos isso, que é um estado de ser, que promove... Pensamento e emoções? Sim. Olha bem. Sentimentos... E isso pensamento. É assim. Ah, tá. Quem pensa sem sentir nada é fluido jogado ao léu, sem rumo, sem concretização no sentido não bruto de densificar algo, mas de permear, buscar, aderir, se comprimir até, porque não dizer, em alguma coisa. Por aí. Fica algo vago. Tendo sentir com o raciocínio em equilíbrio, deixando isso bem expresso, bem assim, didáticozinho para as pessoas, se produz o que vocês chamam de razão. Mas é uma razão íntima, unitária, una, para aquele ser que está vivendo, sobrevivendo e convivendo em dado momento. Isto em harmonia também, porque tem o ego que é dual, bem e mal. Tem essa, né, meu filho? Tendo em equilíbrio, esta razão traz, cognitivamente falando, as expressões de quietude no seu sentimento. Para que que eu vou querer algo externo se tudo está em mim? Porque se você tivesse só esse raciocínio, de para que eu vou querer algo externo, seria impossível. Você pensa porque você sente. Guarda o que eu estou te falando, viu, meu filho? Ninguém consegue formar um pensamento lógico sem sentir. Ninguém. Vai e diz, bate o pé. Isso eu posso bater o pé. Que é uma lógica, meu filho. E se tiver alguns pensamentos, como se diz na Terra, seria como impulsos instintivos. É quase uma cadeira elétrica em si, dando choque. Seria todo desordenado em si. Então, a razão, quando ela é equilibrada, sem o ego petrificado, mas pelo aquele ego que eu já expliquei, que é a luz da alma provinda e assim se mostrando através de um ego mais frutificado, porque vocês estão na terceira dimensão, você não vai se apresentar para os outros como uma nuvem de fumaça. Você não vai se mostrar para os outros como um anjo alado. Para quê? Para se aparecer? É. Então você vai se apresentar como Jefferson, como Edson, mais uma pessoa de bem, o homem de bem, o obreiro do Senhor. Eita. Tá entendendo, meu? Sim. Então, dentro desse contexto, vai causar nas emoções dessa pessoa que vive em extremo dualismo a quietude. Porque a quietude não é algo só apenas mental. Ela envolve o mental, o sentir, o instinto, o emocional e tudo que formata o ser humano, encarnado ou não, até a quarta dimensão. A quietude, ela vem junto com a atitude. Eu digo atitude no sentido de correlação apenas, da humildade. Mas uma humildade sem afeição, sem grude, sem apego. É uma humildade, que traz dessa quietude, traz desse afeto, que até então estava calado. Quando o afeto começa a ficar latente, desenvolvido no ser humano, ele infra como uma quietude, como uma satisfação plena do seu estado de ser e de estar assim como ele é, humano. Seja a roupa, seja a cor, seja a forma, não interessa. E quando isso se exterioriza perante a realidade externa, à vista ou admiração de outras pessoas, essa quietude sai como estado de atitude que vocês podem dar o nome de humildade. Ah. Olha a diferença da afeição para o afeto de novo. É. Porque quem é humilde não é pegado a nada, meu filho. É mesmo. Parece... A não ser o quê? Ao amor. E ao amar. Nossa. À vontade, meu neto. Então. Tô simplificando o máximo, tu me cabeçudo. Sim. Eu quero tratar um pouco da palavra merecimento. Merecimento? Sim. Existe isso, é? Existe. Mas eu quero traduzir ele com outro jeito. Por exemplo, seria possível traduzir o merecimento desse jeito. Hoje eu sou um nadador, mas eu quero ganhar a medalha. Só que eu tenho hoje um senso de identidade que eu sou um nadador sem a medalha, sem as condições físicas para ganhar a medalha. Então, o condicionamento, que é o tempo de treino que eu levo, é o tempo que eu passo formatando os meus pensamentos e emoções, sentimentos e sensações, através das ações. Então, esse tempo que eu me permito, eu reformulo o meu senso de identidade. Então, amanhã, o senso de identidade que eu alcancei vai expressar no meu aparelho físico e eu, então, estarei aonde a minha identidade já se encontra fisicamente. E aí o merecimento. Então, o merecimento seria, por acaso, esse trabalho de transição entre o não ser para o ser e estar? Sim. Eita, então eu tô... Mas no sentido, perante o ponto de vista que vai mexer, tá dando aí, isso, tá lançando. Isso, porque assim, esse ponto de vista de você, ele é cheio de degrauzinhos. É. E graus de conceitos. Uhum. Porque, na verdade, se eu levar como o filho está tentando levar para mim, e eu acredito que eu entendi bem pouquinho, que eu sou enguinhonhante, a palavra que entraria junto aí seria também senso de satisfação. Porque as pessoas, no sentido amplo, seja cegas, seja as mudas, surdas, as pessoas, talvez algumas que vêm com certas aparentemente limitações, sim, com umas fingidas. Se fosse assim, seria todo mundo triste. Tem pessoas felizes e alegres por si mesmas. Uhum. Algumas pessoas, infelizmente, ainda acham que alguma pessoa que tem uma alimentação assim e tem uma alegria, ela está se fingindo. Não é. Isso é um ponto de vista meu, viu, meu filho? Uhum. Eu fiz essa colocação para agora lá na frente você entender o porquê. E correlacionar com o filho de Chay. Uhum. Benedetto. Perante a terceira e quarta dimensão, no olhar da espiritualidade, existe o merecimento ou existe o fazer-se por merecer? Eu acredito que a segunda é mais, como se diz na Terra, cabe mais, eu encaixar mais direitinho. Sim. Porque o merecimento é para todos. Quando fala merecimento, meu filho, é como se estivesse lá o grande criador, um bolinho de pão na mão e jogando migalhinha. Tu merece, tu não merece. Tu merece. É. E quando eu digo fazer-se por merecer, num olhar da espiritualidade perante a minha ignorância, Benedito de Aruanda, envolve tudo o que eu falei até então. Certo. É sentir-se. Porque tem muita gente que tem tudo na vida, mas não faz por merecer-se dentro deste tudo. Ao ponto de ser murchas. São sufocadas por bens materiais e por uma saúde tônica física, mas o ego é podre. É uma pedra bruta, meu filho, que resseca aonde anda e aonde pode adentrar. Aonde pode conviver aquela pessoa que tudo está ruim, tudo está horrível, ninguém presta. Ela é superior, ela é a melhor. E ela só se afeiçoa numa forma negativa, que eu já disse que a afeição de todo não é ruim, mas neste caso numa forma negativa a quem convém a ela. Então, dentro de um olhar unitário dela, alguns vão dizer, ah, Benedito, mas tadinha, eu gosto dessa palavra, né? Tadinha, ela não se sente, ela não se percebe. Meu filho, isto é mentira, meu filho. Ela pode não perceber o seu estado de exteriorizar isto, mas ela percebe sim a sua dor íntima quando encosta o seu travesseiro, os seus lábios e a sua face. E se ela não pensa, ela não dorme direito. E se ela, mesmo dormindo direito, o estado dela é de inquietude íntima, insatisfação permanente perante a vida, porque ela não tem um senso de realização dentro da realidade que ela vive. Então, essa coisa de merecimento também tem que ser revisada, porque todo mundo no sentido de merecer, já merece, poxa. Merecer o quê? Depende do que. Eu gosto de falar assim, Benedito, mereceu uma medalha porque venceu um processo de natação. Sim, se ele venceu, ele mereceu. É. Mas no sentido de olhar da espiritualidade, todo mundo, sem distinção, tem este merecimento. Mas precisam todos, ao mesmo tempo, fazer-se. Olha, que nem o amar-se, tá bom? Sim. Fazer-se a si mesmo por merecer. Se é fazer-se por merecer, não é pegar o merecimento da rua e botar dentro de si. É pegar você mesmo e chacoalhar para os lados e dizer, para aí. Concebe-se. Está entendendo, meu filho? Sim. Acorde. E agora pegue o que já é teu. A vida está aí porque você merece. Olha. Tá claro agora, meu nhaço? Sim, e enquanto... Agora, o nego entende as disputas, os embates, que nem tu também é disputa, tem coisas leais. Quem estudou mais, vai mais. Quem foi mais sincero, mais amigo, não é assim que vocês falam? É. O nego entende as coisas da terra, mas se nós começar a botar as coisas da terra igualzinho o olhar da coisa espiritual, dá bagunça. Que é diferente o olhar da espiritualidade, do espírito, perante os prioris e as vivências do orgânico, da matéria, do ego na matéria. É muito diferente. As pessoas invertem as coisas, quer dizer, querem inverter as coisas. Certo. Então, resumindo o que o senhor falou, eu diria assim, o senhor vai me dizer o que, que o senhor acha. Estou ouvindo. Fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim, fazer-se por merecer é focar em si, focar em si. E através deste estado de benemerência, exercer a tua autenticidade com a sabiência de apenas ser, sem se esconder do mundo nem de si, tendo a plena certeza que tudo que virá amanhã é teu. Ponto.